solteiro. Ai, ai, ai, meu Deus, quisera que fosse engano do carteiro. Não acredito no seu desprezo, não acredito em sua decisão. Ainda ontem beijei os seus lábios, ainda ontem beijei suas mãos. Recebi hoje a sua cartinha que me deixou chorando de dor. Quando eu li essas tristes palavras, adeus para sempre, tenho um outro amor. Euclides da Cunha tem uma rádio de verdade. É a Planalto AM que tem mais capacidade, que é quem anima o povão de toda essa região e do coração da cidade. Oi! É uma rádio de verdade que fala em agricultor, no vaqueiro bom de gado e no homem namorador. Oh.